batidão, bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão. Bota um batidão, bota um batidão, bota um batidão. Ah!